Conheces me por fora, por dentro também. Ser teu amigo é confiar que na hora certa o milagre vai chegar. Ser amado como uma família em Betânia foi. Te convido como Marta, minha casa pede. Senhor, teu calor, um relacionamento vale mais que ser meu melhor amigo, pois isso é tudo que eu preciso. Minha casa é o teu lugar, um banquete vou te preparar. Vem Jesus ser meu melhor amigo, tua presença é preciso. Ser meu melhor amigo, tua presença é.